Pergunta doida. Não, eu quero fazer uma pergunta. Vai, eu não tô nem aí. Só que é pergunta foda, você sabe disso. É, a pergunta não, foda. Pergunta foda. Qual foi o ato de o maior ato de macheza de suas vidas? O maior ato de macheza? Macheza. Aquele que você diz, porra, estou foda. Eu fiz um three legs jump. Mas porra, sabe quando tu salta, aí tu cai assim com a mão no chão, tipo a Trinity de Matrix? Ah. Aí todo mundo fica olhando, eu fiz um salto daqueles, cara, a galera. Eita! Depois ele levantou com o braço quebrado. Acho justo. Foi feito de osso. Não, é claro que é feito de osso. Acho justo. Isso que eu falei. Ai, que puta, Zé. E você, é o gordo branco, né? Gordo branco, sei lá. É o osso polar. É o macheza suprema da sua vida. O maior ato de macheza que eu fiz. É. Sei lá. Acho que eu sou um chumbo. Um chumbo? Um chumbo. Um chumbo. Ai! Ih, caralho. Eu não fiz nenhum ato de macheza. Um chumbo. Nem salvou a princesa do castelo. Eu sou um chumbo. Essa parada eu fiz hoje incrível um ato de macheza. Já é incrível pelo fato de tu ter feito. Ainda mais um ato de macheza. Eu carreguei um saco de ração de 20 quilos na cabeça. Ah, não, se for assim, se for... faço um ato de macheza na tô... academia, quase tô. Ah, e faz academia, tipo, pô. Eu levo um saco de. Daqueles que a gente treina. Saco de. Pera aí, deixa eu ver. Saco de... Aquela saca que chuta e tal. Ah, eu sei que só chama de saco. É saco. É verdade, saco de pancada que fala assim. Saco. Leva na costa. Saco daqui. Saco. Vai te cantar? Porra daqui, e você, Mr. B? Ah, você já falou, né? É, eu fiz você hoje, mas eu acho que... Ah, já falou. Não, eu fui um salto foda. Falta eu. Você, FC. É. Caraca, de macheza. Ele derrotou Zeus no Deus da Guerra. É. Não, isso daí é um ato padrão de gamer. É, olha, cara. Pra mim, ato de macheza. Quer ver hoje? Pra mim, ato de macheza é zerar mais de 1000 jogos no nível difícil. Caramba. Isso é ato de macheza. Ato de nerdeza. Não, de macheza, velho. Não, macheza level epic. Eu desafio qualquer nerd do caralho aí, ver se tem nerd, bicho, que se diz nerd, não. Joga no difícil, quero ver. É. Pode crer, essa geração da Chupeira não vai chegar nem na metade desse GP. Ah, nem na primeira fase. Pois bem, mas ato de macheza é o que a gente vai falar agora nessa porra desse podcast Regionautas. E vamos falar sobre macho. É um ato, um tema meio estranho, mas... Não é estranho. Vamos, coisa acho proeza, não sobre mágicos, que isso aqui não é programa de tipo Leão Lobo pra estar. Fisiculturismo. Leão Lobo pra estar falando de coisa. Opa! Eu sou Dark Holly. Eu sou o Escolar. Eu sou o Goku. O Fugoki. Super macho. Ele é o Mr. Macho, ou o Mr. P. E eu sou o Dark FC. Dark FC Guia. E eu sou o UFC. E aqui estamos apresentando mais um podcast dos Regionautas, Regionautas. Diretamente de mais um pedaço de toco no meio do Amazonas. E nesse momento vocês podem perceber que a gente está falando meio devagar, mas não é porque a gente está devagar, porque a gente está jogando enquanto faz o podcast. É extremamente profissional isso. É. Empresas, por favor, RH, procurem. Isso é melhor do que gravar pelo Skype, também a gente está unido. Ai! É verdade! Ai! Com certeza! Ai! Entrega! Entrega porque eu não tô falando o nome de ninguém. Isso foi uma indireta pra alguém? Não, eu quero saber! Pra aqueles jovens que se diz nerds. Ah! Cara! Vocês são foda! Vamos primeiro começar com a definição de... Acho que ele é humano. Ai. Vamos começar com a definição de macheza. Ele tava falando do Mega Man, esse corpo. Ele acha que o Mega Man é humano. Isso não é ser macho, cara. Isso é ser moleque. Oh. cara, Mega Man. Como assim, Mega Man do quê? Ele acha que ele acha, sempre que ele achava que o Mega Man era um garoto com capacete que usava uma armadura? Ah, é verdade. A gente tá jogando. Não, porque o jogo, o primeiro jogo. É que a gente tá jogando Marvel vs Capcom. Porra, não vai pra cima. Isso aqui dá gravar podcast. Ele trapaceia, ele não botou meus botões pra cima e pra baixo. Como que eu vou pular do meu lado? Ele é malandro. Isso não é ser macho. Isso aí ia ser outra coisa. Eu estou colocando nível hard pra ele. É. Ele quer te transformar. Eu quero testar. Formado, eu ia falar mesmo. Eu quero te transformar em macho. Ah, pois. Agora é outra história. Isso é ser macho, fazer milagre. Isso é ser macho. Spartans never surrender. Pois bem, macheza. O que que é macheza? É o cara ser foda, pô. Macheza se define o cara fazer tudo no modo hardcore. É, nível hard, basicamente. É. Se você joga jogo no nível hard, você é macho, pô. É. Se você invade uma ilha com um monte de caras armados, você é macho. E dá tipo, eu quando jogo Warcraft, eu vou num jeito macho, cara. Porque tem daquele, a galera faz toda aquela estratégia, porta 5 soldadinhos pra ali. Que eu vou logo pela frente, sozinho. Meu amigo, eu vou fazer aqui. É como meus colegas falam, é o lá Naruto. Você vai logo pela frente e dá logo porrada. Eu tô gritando, ainda manda um soldadinho lá no peão lá, o cara que constrói a casinha lá, avisando. Ai, ai, cano. Velho, falando nisso, seriados, os caras assim que. Assim, exemplo de machês em seriado, até em anime. Ah, hoje em dia é difícil, porque tudo tá nesse lance de ai, tem como agradar todo mundo. Pai, mãe, filho, não, avó. Tem que agradar todos os públicos. Eles não fazem uma coisa assim por um público. Velho. Macho. Pra isso existe faixa etária de idade. Não. Isso daí, cara, na nossa idade a gente assistiu o quê? Robocop, cara. Stay out of trouble. Robocop, os caras davam tiro no malandro, saía sangue. Exemplo de baixo. Robocop foi aquela parada lá, foi um efeito muito foda, bicho. É, e olha aquela época ali, anos 80, cacete, todo o filme de anos 80 é bom. Hoje em dia, os filmes, ai, faixa etária tem que ter até todo mundo. Eles não lançam o filme pra um público, cara, é sério. Até filme da Disney, quer agradar os adultos, cara, cara, filme da Disney pra mim era sinônimo antigamente de quê? De criança. É, filme de criança, hoje em dia. Não vou mencionar aqui por causa de direitos autorais. Não. Todo mundo aqui assistiu o Rei Leão. Tipo. Não me vende. Não tô falando disso. Eu tô falando de outra coisa. O filme da Disney é um clássico. Todo filme que tu for assistir. Bambi. Começa todo mundo feliz. Aí no meio da história tá todo mundo triste, sofrendo, e termina todo mundo feliz. É. Qual é a graça? É aquela coisa tipo, ah, o cara tem que pegar porrada. Não, o cara começa feliz, tem que pegar porrada e depois ele fica feliz de novo. Mais feliz do que ele tava antes. Justo. Bicho, né? Macho da Disney. Tem o queixo grande. Tem aquele queixo. Aquele queixo do Capitão Boeing, sabe? Cara, bicho. Achei macho da Disney. Olha, não, tem o. Tem procurar muito. Tem o. Tem macho, tem um Darkwing Duck. É, verdade. Ele é da Disney. Verdade. Ele é muito foda. Até os próprios caçadores de aventuras, pô. Ei. Não. Foda aquele moleque. Vamos dizer que o... Pô, mas o Tio Patinhas era escocês. O William Wallace não parada. O Jack Sparrow. Jack Sparrow. Não, ele não é macho. Ele é um sacana. É diferente. Ele é um macho sarcástico. Não, digamos assim. Ele diz ser macho, mas não. Ele é um macho. Ele é macho. Pô, ele vai na porrada com o desvoador. Ele vai, não, ele vai na porrada com o craque. Mas ele não tem escolha. Um craque. Ele vai na porrada com o craque. Isso é ser macho. Ah, isso é ser macho. Mas não torna ele propriamente macho. Macho, a gente tá falando de brucutu. Não, cara, quer um exemplo de macho foda? Ah. Vocês já assistiram Os Imortais? Ah. Porra, yes. Não, aí é diferente, é Deus, cara. Aí? Não, pô, Teseu, olha, Teseu. É igual a palavra. É da mitologia, esquecido. No universo todo, todo mundo que bota negócio de mitologia, bota no de Hércules, de Perseu. E cadê o Teseu, pô? Não, só matou o Minotauro. Só o Minotauro. O cara matou o Minotauro, velho. Tu pensa que ele matou quem? Aí, ó. Cara, agora eu vi aquele imortal, bicho, aquilo é macheza. O cara sozinho enfrentar uma moçada, pronto pra morrer, e ainda diz o seguinte, ele não tem o medo da morte. Isso quer ser macho, pô. O macho também. Igual. É o Leônidas lá do 300. Spartans! Ah, esse aí é macho. Cara, mas tem que compensar, porque aquele viadinho é interpretado pelo Rodrigo Santoro. Decidi ser fácil. E vai ter o filme do Chest logo, logo. Prepare-se. Ah, meu senhor. Como ele virou a deusa, aquela poderosa lá. É, né? Aquela garotona. Socorro. Cara, louca. Sério, mas antigamente, tu via... macho era uma coisa parada predominante. Desenho da Disney, como a gente falou, Capitão Boy, era, é macho. Tá aqui o Indano. Burro, mas macho. Não, mas esse que é o negócio, pô. Vocês se lembram daquele... A pessoa tem que ser forte, que geralmente, quando o cara é muito musculoso lá, machão, ele é burro, cara. Ele é burro pra caralho. É, infelizmente. Não é geralmente, é sempre. Não, é não, geralmente. Nem sempre, cara. Não, existem aqueles perfeitinhos. É, é os caras que conseguem misturar a inteligência e a machina. Quem é que se lembra daquele desenho da Disney também? Super Patos. Super Patos, já sei, aqueles jogadores de rock. É, jogador de rock. Porra, show de bola, épico isso aí. Era bom. Aquela lá é uma série que tinha, digamos assim, futuro, apesar de ser infantil, mas tipo assim. Ah, mas tinha um negócio, um arte de machismo ali. É, tinha dois. Tinha dois, eram patos. Patos humanoides, mas ainda assim, patos. Uma coisa de injustiça na Disney, né? Ah. O Pateta é um cachorro. E fala, por que o Pluto também é um cachorro? E o que você quer ver com machismo, meu amigo? Não, é um coloca o bigode do Pateta e talvez ele coloque entre aqui nesse tópico, mas porra. Ah, não. A gente não, tá não, falando não, de macho. A gente tá falando de macho, não tá falando de Pateta. Tá vendo? Tá vendo como o Mr. Dia, ele não consegue se associar à palavra macho? Ele até... Não, tá falando de Disney, eu lembrei dessa injustiça. Não, então é injusto, que... é injusto. Não, segue. É injusto mesmo. Então vamos logo determinar o campo. Vamos primeiro começar com macho nos jogos. Diga um, que não seja o Kratos. Porra. Olha, pra mim, bicho. Pra mim. Que todo mundo pode dizer que não é. Mas porra, o Mario é muito macho. Bicho, é sério. Quem? É o Mario, pô. Mario? Que porra, Mario? O Mario? Aquele que tipo me atrai da mamãe. Que não. Não, é sério, sério, sério. Ele pensa bem, é sério, o cara sério. Que pula montanhas, entendeu? Blocos. Blocos. Buracos montanhas. Imensos, velho. Ele sobe em cima de um dinossauro trifeio. Que porra é aquela? O Yoshi? O Yoshi é estilo, pô. Feito uma porra de um cacajá com um caspinho da costa. Tracajá, caralho. Não, pô. Tu reduziu o... Então, consequentemente, o macho somos nós. Porque, tipo, não seria o Mario. Seria... Se não fosse nós, o Mario não seria. O Mario é Mario sem a gente, pô. Mario é um símbolo de vitória. É, um símbolo de foda. Não, o bicho é sério, cara. É sério. O Mario... Não, quem é super macho... Ele é corpo. É o Luigi, cara. Hã? Por quê? O Mario Verde? Mario Verde. Clássico Mario Verde. Não, mas assim, quem já jogou Black Thorn? Ah, Black Thorn é jogo de macho. Além de difícil... É jogo pra macho. É jogo pra macho. E o cara é macho. E o cara... É, porque ele é filho de uma tribo, pra quem não conhece. Teve mais de 20 anos e ainda não zerou o jogo, bando de loser. O moleque é de uma dimensão que foi dominada por um tirano, ele vem pra terra. E aí depois que ele tá mais velho, já pronto, ele volta pra dimensão dele e pra assumir o poder da tribo. Não, o Tron é um mundo virtual, mas ele é um cara de uma tribo que mais Tron e é da mesma época do Tron. É verdade. Mas assim, quando se trata de jogos. Quando a gente vai falar de macho, cara, os jogos de luta é o que mais tem. Como por exemplo, vamos ver aí, Killer Instinct. Não, Call of Jones, cara. Killer Instinct, vamos começar dos clássicos. Killer Instinct, mano. Me diz, quem é macho? Tem um monte de personagem lá. Inclusive aquele cara daquele Cinder que todo mundo joga, aquela porra. Entendeu? Aquele bicho vermelho. Mas quem é mais macho que aquela porra do Glacier, bicho? Cara, eu acho ele muito bacana. Não, eu acho bacana, por quê? É o seguinte. É difícil jogar com ele. É difícil jogar com ele, não é fácil não. O pessoal que tá acostumado a apertar pra frente Y, jogando com o Cinder, então só o trás frente, joga com o Glacius, bicho. É trás frente diagonal, velho. Nada a ver isso que eu falei. Trás frente diagonal. Olha, do que ele tinha, eu só acho um a macho, que é o TJ Combo. Ó, o TJ Combo é macho. Porque, cara, lá tem robô, experiência científica, alienígenas, que é lagarto, dinossauro, lobisomem e o bicho usando o que? Boxe, cara? Só boxe! Lá no meio, bicho. Tu acha que... Volta. Pronto pra apanhar. Não, é um ser humano no meio da parada, cara. É tipo o Batman. É a mesma parada do Batman. O cara é simplesmente um... Verdade, Batman, pô. Digamos, ele é tipo... O único cara da Liga da Justiça que não tem superpoder. O cara normal no meio de Deus. Não é o único, não. Tem Pantera Negra. Tem o Pantera Negra. Pantera Negra na Liga da Justiça. É, não, Pantera, tá sabendo legal. É o Pantera Negra da Liga da Justiça, aquele que lutador de Western. Amigo. Mas ele já não chega no comando, na equipe principal. Ah, mas é ele é um figurante. Não, que mas ele tá lá, meu amigo. Mas ele é um herói e ele tá em algumas histórias. Que herói, ele só luta contra os caras que lutam mais. Bicho, bicho. Não, pô, mas o Batman, ó, tem sexo de utilidade. Cara, ele comprou o poder. Ele comprou o poder dele. Não. Ele não comprou. Ele fez. Ele desenvolveu. Made em China ainda. No filme, aparece mó grande filme lá fazendo pra ele. Agora, a pergunta que não quer calar. A pergunta doida. Assim, quando se trata desses jogos. Os jogos, assim, que a gente joga. Eu tô enrolando pra porra. Tem algum jogo assim que vocês consideram um jogo assim que só mesmo macho pode jogar? Macho pode jogar? A Bobo Big. A Bobo Big Adventure. Mario Kart R. É, verdade. Hackezão. Já tá dizendo, Mario Kart R. The Hacker. The Hacker. Se bem que Hacker é escrito com H. Não, mas o The Hacker é com R lá, do teu demôniozinho lá. Não jogou o The Hack, não? Não. Pô, bicho, The Hack... Eu não falo de novo, porque eu já falei desse jogo. Só que te assustar é muito difícil, né, Mr. Beast? Não, assim, eu consegui terminar ele. Conseguiu terminar? Mas eu não gostei do final. Cara, macho do mundo dos videogames, Leon. Porra, do Resident Evil. Leon. Caralho. É sério mesmo, o cara quando, tipo assim... Tem uma infecção de subida, todo mundo correndo, todo mundo indo pras colinas, pegando carro, saindo da cidade, ele indo na direção da parada, sozinho, com uma pistola. Isso é ser macho. Ei, bicho, mas o Leon é o seguinte, vocês têm que ver que é lá daquele lado do Resident Evil 2, né? É. Do Resident Evil 2, velho. Aquela porra fez muita coisa ali, ó. Alguém já viu o filme? Tem um filme, tem um jogo, mas tem um filme desse cara. Cara, vai falar aquela porcaria com a Mila Jovovich, que é uma mulher gostosa, eu tenho que admitir. Isso eu admito. Mas fora isso, não vejo mais nenhuma outra graça no filme. Não, mas eu tô falando do filme CG, velho. Ah, o filme CG? É, o Gineca. The Generation. Isso, não. É. Antes do The Generation, tem a versão do 2, que é na cidade e reconcilia. Que é ele e a Claire, aquela gostosa lá. Eu quero jogar Resident Evil 6. Vai unir todas as histórias, cara. Não, Resident Evil 6 foi considerado a maior merda desse ano, cara. Não, velho. Foi. Não foi isso que eu soube. Foi. Resident Evil 6 está prometendo ser um dos melhores jogos. Já foi lançado, meu amigo. Não. Já foi lançado, cara. Ninguém gostou, porque primeiro, tem muito defeito, muito bug, tá zoado. Então, pô, tô... Tá zoado, tá desatualizado pra cacete, FC. Tô medo. O negócio tá feio. Mais algum macho, sim? Algum exemplo de macheza, assim? Kratos. No mundo dos games, tá? Além do Kratos. Dante. Dante se fa, né? Quando tu é filho do capeta, não precisa. Não precisa ser macho. O cara tá do lado do capeta, velho. Olha só. Tu é imortal, velho. Qual é a tua preocupação? Alguém já jogou aquele Nosferatu? Nosferatu? É, o cara tem que resgatar a garota dele, que o resgatar foi sequestrado. Pelo diabo. Originalidade. Nós vemos por aqui. Salvar a princesa, pouco clichê. É, salvar a princesa também. Olha, ó, tá aí outra coisa que o Mario é macho, pô. E tá aí salvar a princesa. E ganha um beijo no rosto. Ele quer comer a princesa, pô. Ele não quer outra coisa, não. Então. Eu sei. Eu sou casado, meu amigo. Você tem algum jogo que eu participei, já coisei a princesa há muito tempo. Pega. Ele já pegou o cogumelo, ele já pegou a estrela, ele já matou o Bowser e já... Tu nem imagina o tipo de dragão que eu tive que enfrentar. Então, em filmes, vamos falar de filmes. Filmes? Macho? Macho. Ninguém. Como assim ninguém? Tô brincando. Só Chuck Norris. Não. Depois de Mercenários, a gente tá falando fora a galera toda do Mercenários. Porra, bicho, o Mercenário. Porque todos os filmes, toda a filmologia daquele cara é coisa de macho. Sério? Aliás, graças a Deus que eles voltaram e tal, a fazer esse tipo de filme, que, cara, não tava mais aguentando. Comédia romântica e filmezinho açucarado. Caralho. Ainda mais quando tenta fazer filme de comédia. É sério, até Os Meninos Perdidos e Goonies, cara. É mais macho que muito filme de hoje. Goonies, cara. Aliás, você já ouviu um filme chamado Os Meninos Perdidos? Lost Boys? É. Aqueles meninos que se perdem? É, não. É, não. Vampiros. Tomar no seu... Cara, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas... Não, você tá errado. Mas pessoas machas que eu acho, velho. Tipo, eu não teria coragem de fazer aquelas coisas. Pessoal do Jackass. É por isso que precisa ser macho. Porra, tem que ser macho. A gente tem que ser macho pra caralho. Não, não, não tem que ser não, tem que ser. A gente, vai, a gente vai provar exatamente isso daqui a alguns tempos. Velho, cara, eles são... Que hora fazendo coisa de macho, nem precisa, tem que ser um. Não, isso foi ofensivo. Eles pegam o pinto do cara, cobra gesso e coloca pro pica-pau bicar até... Ah, é o Chris Pontius. O cara é o seguinte, o cara, o que que ele faz? Ele bota gesso no pau dele. Acho justo. E ele pega o passarinho, o pica-pau, né? Pica-pau. E deixa lá ele picando o pau do cara. Mas a função do pica-pau não é essa? É picar o pau. Justo. Tem até um colega que tem esse apelido, pica-pau. É justamente uma ofensa referenciando a isso. Como será que surgiu esse apelido? Agora. Tá bom, voltando a marcha do cinema. Vamos ver, quem é macho dos filmes da geração atual? Geração atual? Ali é, o Batman. Pra mim, até agora, pra mim, aquela porra dos imortais tá ganhando. Capitão América. Avengers. Não, bicho, Capitão América. Não, se bem que do Avengers, o Capitão América é o macho, porque ele só usa uma porra do escudo. Mas O Iron Man é o super soldado. O Iron Man tem que ter aquela, sem aquela armadura. Ele é um porra, uma porra nenhuma. É um porra de noite. O Thor tá fora, ele é um deus. Ele é um alien. Não. O Capitão América é um humano. Tecnicamente ele é um alien. Não, não. Pra mim é o mais fodão. Não, Capitão América é um humano que foi... É um humano bombado com 10 vezes a força de um ser humano. Mas ele pode morrer, ele pode se machucar, entendeu? E ele só usa o escudo. 10 vezes mais pra matar ele. Mas nada atinge aquele escudo, nada ultrapassa. A pele dele, bicho. O Capitão América é só o equivalente do super-homem da... Só não voa. Mas o resto também é o super-homem da Marvel, meu amigo. Não. Tu nunca viu não ele soltando laser pelos olhos? Só não voa. Não, mas é o seguinte. Uma vez eu tava discutindo isso com um parceiro meu e ele disse, não, pô, acho que é o Gavião Arqueiro que não tem poder. Caralho, bicho, ele é só um soldado, qualquer um chegar lá e tiro na cabeça dele, acabou pra ele. Teve a oportunidade de comer a Viúva Negra e não conseguiu. Me dá uma arma, meu amigo. Me dá uma arma. Aí o outro chega e diz, não, Hulk... Vamos falar do Hulk, não. Não, o Hulk tá velho. Parou. Hulk supera até o Thor. Se o cara fosse indestrutível, já ia meio cara naquela parada. No próprio filme, o Loki falando, nós temos um exército. Não, o Iron Man chega e diz, nós temos o Hulk. Tá certo, o cara pra destruir a Terra. Aí aparece o Silvestre Stallone falando, nós temos o Chuck Norris. O game over. Tá. Ligadores fora parte. Algum outro filme macho? Mortais. Capitão Nascimento, malandro. E ainda é brasileiro. E é brasileiro, olha, nosso orgulho. Tem uma página de tia. Porra, aquele lá eu tiro o chapéu. Exemplo de policial. Macho. Exemplo de policial macho que enfrenta até o. Até o governo. O sistema. Até o sistema. Grobo. Cara. E o melhor de tudo. E é brasileiro. Brasileiro. Foda. Cara, um exemplo de como tá criminoso com o saquinho, cara. O saquinho do capitão. Muito claro. Ele tem estilo próprio. Cabo de vassoura. Ele sabe o que faz. Daqui, olha um pouco aquela parte. Vamos ver. O cabo de vassoura. Macho atual, vamos ver. Jack Bauer, quem concorda? Não. Não? Jack Bauer? Não, sério. Do 24 horas? É. Não. Tá louco? Por quê? Só porque ele faz uma missão em 24 horas. Porque eu não concordo. Sei lá, velho. Também não acho ele muito. Porque eu não acho, pô. Tá bom. Macho. O cara enfrenta... O cara faz coisas que o quê? O Rambo faz, cara. Ah. E invade lugar com um cara de nego armado. Tu quer me dizer macho. Que não é macho? Não. Ele não faz coisas... Quem chega perto do Rambo é o justiceiro. Não, é verdade. O justiceiro é... Pô, mas justiceiro. E aquele filme macho. Novo? Aquele filme do novo do justiceiro não. É o... Zona de Conflito? Pois é, esse do justiceiro novo. Esse é bom. Cara, é o seguinte. Tem a versão antiga, né? É, a versão antiga com de outra volta, né? De outra volta é o caramba. É com o Schwarzenegger mesmo. Não, o Schwarzenegger. Porra, é bonito. Dolph Lundgren, caralho. É que é o nome que é porra. Dolph Lundgren. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Não, o Arnold Schwarzenegger. Não. Como é que é o nome? O Stallone. Stallone já foi o justiceiro? Ele não. Foi o justiceiro. Ele não é, ele foi ele o justiceiro. Não, não foi. Cara, tá muito louco. Não. Eu tô errado. Justiceiro, da mato. Cuidado, meu filho. Tu quer me perguntar se tu tá errado, malandro? Eu tô falando de outro, eu tô falando. Não, eu tô confundido. A gente, vocês estão falando do justiceiro, eu tô falando do juiz. Ah, juiz. O juiz é. É, não, juiz, eu confundi. Né? Perdão, pessoal do podcast, eu confundi. Não, o juiz. Isso daí não será cortado. Pois é. Você será humilhado, achincalhado publicamente, como que deve ser. Você já viu um juiz? O juiz que é o... Que é... Juiz Dredd. É o Dredd? Pois é, o Dredd. Aí tem esse novo. É, esse novo é digno dos anos 80. É muito foda da adaptação. Agora, assim, é o seguinte. Lá numa sinopse, eu tava ouvindo o cara falar... mas é a primeira vez que a gente faz um filme assim. É. O juiz... Aí o cara lá na sinopse falando, não sei o que, é a primeira vez que a gente faz um filme assim, esse personagem é único, é novo. Vocês esqueceram do juiz antigo? É porque o juiz da antigo, ele, digamos, não foi bem aceito pelos fãs do juiz. Mas ele conta, devia falar, não, é uma remasterização do filme antigo. Não, eles falam como se fosse um filme que foi criado agora, pô. Pois é, só que infelizmente... Bicho, eu assisti, eu joguei no Super Nintendo esse caralho desse jogo. Por que exemplo, foda, aquele... Pô, é muito show, bicho. Aquele Vingador do Futuro é um desses remake, é pra essa nova geração. Esse, mas bicho, esses filmes vão falar sério, cara. A remasterização, o remake desse filme. Vingador do Futuro é uma merda. É uma merda, cara. É uma merda. Primeiro, nem se compara aquele cara com o Schwarzenegger. É. Mas o cara que faz Vingador do Futuro não é o Vin Diesel? Não, é o Edward aquele doido que eu esqueci o nome daquele filme que ele fez. Eu não sei dessas porra desses. Quem é macho é o. Sei, o Dom. Antônio Nunes. Antônio Nunes. Não, Antônio Bandeira já fez, faz de. Ei, pô, Antônio Bandeira fez. Zorro macheza, é macho, filho. Ele fez o Gato de Botas, cara. Ele fez o pai dos Pequenos Espiões, tá? Respeitem isso. Ei. Zorro, bicho, é macho. Zorro é macho, eu acho ele macho. É, cara. Considerando que ele teve o anime. É. Não, ele é macho pra porra, bicho. Tá doido. O dono do Velozes Furiosos. Tá louco. Aquele careca? É que eu não sei de nome de personagem, tem que falar. Aquele careca, aquele que comeu ela. É, verdade. Eu acho ele macho. Não, e ele já fez muito filme macho, pô. Ele fez aquele do futuro. Daquele, daquela porra de filme da babá, que é da Disney, cara. Ele, aquele filme ali, ele tá meio frescalhado, mas ele olha até só, que teve uma atitude de macho. Tô botando o ator de ação pra fazer filme de comédia. O cara pra fazer filme merda tem que ser um mega ator. Tipo, Schwarzenegger fez isso, Stallone fez isso uma vez, tira de Jardim da Infância, eu acho. Não sei se nada. Jardim de Infância, eu sei. Pois é, Stallone. O The Rock, ele foi o Dwayne Johnson. Ele começou a fazer um filme bom, cara. É, Fada do Dente. Aí começou, agora pro ano passado, botaram pra fazer Fada do Dente, cara. Porra, cara. Foda, aí depois a Disney... O cara que era o Escorpião Rei, do nada virou uma fada. Depois virou... Tipo, ele saiu da WWE pra fazer... Filme de macho, Daqui, cara. Tá aí um cara que é macho, o O'Connor da saga do... Porra! James O'Connor, o cara que da saga da múmia. Da múmia. Porra, aquele bicho. Pensa no aventureiro. Achei que tá falando do aventureiro Royal, tenso. Não, ele é muito macho, bicho. É o Indiana Jones que enfrenta fosse o governador Freud. O cara que leva numa boa enfrentando... Pô, ele olha pro zumbi gritando pra ele e quer gritar também. Ah! Porra. É doido que tu acha que tu veio uma caveira daquela com a boca maceta. O que tu ia fazer? No máximo. Eu ia querer matar. Isso porque eu acho aquele filme um filme de comédia. Não acho que é uma forte ação. Não, foi bom. Filmes assim, tipo, com essa pegada, são bons, cara. Eu achei legal, mano. Agora fazer filme é de frufru. Cara, achar, tanto é que o assunto tá sendo difícil pra achar um marco. Eu acho que esse foi um dos poucos exemplos de filme moderno. Não, cara, é igual como, por exemplo, tu pegar uma coisa que antes era macho, que era vampiro, lobisomem. Cara, macho. Quanto menos a gente falar sobre aquelas franquias, melhor. Mas, velho, é uma vergonha. Aquele cara que fez Olha, aí, vou fazer uma atitude impossível. Tá aqui, ó, ser macho é matar a Bud River. Macho. Tem que ser. Tá aqui, matei! Matei! Aí tá aí, jogador de diabo afetado do caralho. É, foda. Mata a Bud River. Voltando um pouco aos videogames, outros machos. Machos do videogame. Ralph Jones, The King of Fighters. É. Pois é. É o Ralph, mano. Ele é um personagem do Metal Slug. Ah, é. Porra, ele é macho. Sabe por que ele é macho? Porque no Metal Slug, ele pega a porrada e se levanta, bicho. Ele não morre. É o Ralph. Massa. Só o Snake. É doido, hein? Achei Snake muito é foda no The King of Fight Maximum Impact. Fizeram o Arbor Ralph. Ladrão. É, pariu, ladrão. Bicho. Derruba aquela merda. Não, pois é. Voltando... Cara, você é doido, não pega especial naquele. O cara falou do Solid Snake, ele jogou o Metal Gear Solid 4, yeah. E aí, bicho, ele enfrenta o caramba ali, ali ele tu só não morre porque tu é o jogador que tá ali, mas porra, ele tem que ser muito macho pra topar aquela parada ali, bicho. O cara enfrenta seres sobrenaturais, armas biológicas, robôs gigantes e armas... Não, seres sobrenaturais porque, pô, aqueles caras, superpoderes, pelo amor de Deus. Não, a gente tá falando de macho. É muito ser fácil macho. Ser macho quando tem poder, mas sem poder. Gente. Não, com isso eu tô falando, ele é macho porque ele não tem poder e enfrenta a gente com poder, pô. É muito foda isso. O novo Cavaleiro de Touro. Qual? O Sensei. Ah. O cara matava. Matava outros cavaleiros com pressão. E tinha armadura. Ei, mas eu me passo por... Até na saga antiga. Acho justo. Acho show de bola ele, bicho. Acho justo. Massa. Aquele sim é o macho dos cavaleiros. Aí tem que compensar, né? A presença do Shun. Aí! É, o cavaleiro todo era considerado. Ok, vamos lá. Vamos falar de uma coisa muito chata. Cartoons. Machos em cartoons. Não, cartoons. Samurai. O que é cartoons? Ah, é. Samurai Jack. Samurai Jack. É verdade. Samurai Jack. Aê, achamos um! Muito macho. Mas que lá. Olha, bicho, um desenho mal feito pra porra. E é não, muito bom. É mal feito. E o traço dele é daquele eu jeito. Achei bacana, cara. É verdade. A adaptação foi boa. Tipo, poderia ser pior. Americano lidando com cultura japonesa, geralmente sai uma merda desgraçada. Quer prova disso? Aquele coisa. Cara, aquela adaptação. Speed Racer americano. Que pariu. Quem se lembra do desenho do Speed Racer? Eu tenho ódio desse filme. Não, Speed Racer americano, o filme tá bom. Não, cara, não. Tô falando da série, bicho, da série. Ah, a série é legal. Eu vi aquela porra. Não passava na manchete isso aí? Mas é a série antiga. Passava na manchete, série antiga do Speed Racer. Então, passava na manchete. Não, você já viu a nova? Tá... Aliás, passou na manchete e passou na SBT. Pois é, a da SBT tá estilo Hot Wheels. Só digo isso. O Hot Wheels, meu irmão. É, mas Hot Wheels é bacana. Não, ah, é a série nova. A série nova. Vocês estão falando da série nova. Ah, vocês estão falando da série nova, aquela que tá até feita em CG. É. Puta que pariu, mano. Exatamente. Americano lidando com coisa japonesa não dá, cara. Isso temos prova com o quê? Grito, o chamado, temos prova suficiente pra constatar isso. Verdade. Cara, chamado. Já viu o japonês? Se tu viu o japonês, é meu. O que? 8 anos desinformado, Mr. B? É, realmente. Stupid! Isso porque eu tô desinformado. Se eu não souber, vai te catar? Não, mas essa porra é nova, pô. O grito, o chamado. Essa porra é nova. Quanto o chamado é recente. Tá louco? Chamar? É recente pra caralho, né? Tão recente quanto. Não, agora no momento não é tão recente. É mais recente que o Scooby-Doo. Outro macho de cartoon. O tio do Príncipe Zuko, o Iron. Do Avatar. Ah, do Avatar. Boa. Tá aí, falou e disse. Melhor personagem que tem dali. Cara. Tudo viadinho, o restante, só ele. Macho. É um velho. Tu ia falar resto. Beleza. A gente tá falando de macho. Macho. Cara, macho. Bosta. O cara saiu da prisão sozinho. O cara enfrentou praticamente toda a Nação do Fogo sozinho. Não, mas outra coisa. Ser macho também, e ela e não é macho, é uma mulher. A doida ceguinha lá, porra. Ela é macho pra porra, bicho. Ela que ela. Não tem um pau lá, mas ela é durona. Não, macho. Não, ela não é macho. Macho? É aquele cara do Padre Macho. Ah, o general lá do mundo das fadas. Ela é a fada mais macho que eu já vi. Eita. É o fada dos dentes. Fada macho, hein? É. Se bem que às vezes... Não parece mais. Aliás, fada é uma definição. Fada é uma palavra tão, digamos, feminina, tipo... A casa, né? A casa. A fada. A fada. Não, e também tem aquela outra fada do Padre Mágico, que é aquele mexicano. Toda vez que ele fala, estoura a camisa. Ah, porra! Foda. É aquele que se afanta. É. Tem um querido. Todo ele, movimento que ele faz é uma camisa nova. Ele, ele é apaixonado pela lavanda. É aquele caralho lá. Ué, escalando no cenário. Nem parede nessa porra. Enfim, vamos lá. O que, que tá faltando? Filmes? Macho. Cartoon. Já tem mais macho que cartoon, cara. Não, cartoon tem rolos. Não. Tem, não, animes. Tem. Animes. Cara, anime é... Anime é o que... É o... É o... É o beijinho de macheza, cara. Eu não acho. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê? Sai. Tá louco. Tá, eu vou mencionar seis machos de anime aqui pra vocês. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Quem cheiro? Não. Macho. Ei! Oh! Mais ainda! Omae wa mou shindeiru. Só um saco com testosterona, meu mano. Não, mas eu vou aqui uns seis, cara, assim. Ganha barba, só se esse anime. Não, assim. Não, eu sei, esse aí, só que esse aí eu não posso incluir. Punho da Estrela do Norte, o cara. Eu não posso incluir, velho. Tipo Tops. Todo mundo naquele anime é macho. Todo mundo, cara, até mulher parece macho. Cara, é tão macho com o Estrela do Norte que o cara que é mais gay lá, ele estuprou uma mulher. O cara velho, é mais gay do anime. Você tem um filho. Ai. Bote ele pra assistir esse anime. Punho da Estrela do Norte. Não dá pra assistir. Cara, quem já assistiu o Mahou Sensei Negima? Caralho. Aquilo não é macho, tá louco? Não, cara. Tipo, não é macho, mas o moleque é um professor com uns 13 anos, eu acho. Beija todas as meninas da sala. Não, isso beija! Cara, isso tipo... aí é mulherengo, cara. Isso é mulherengo, estamos falando de macho. O cara com o um pedaço. Não, mas ser mulherengo também não é ser macho. Quando se o cara tá pegando um menino ali, não é macho? É macho. Não, porque tem uma diferença. É mulherengo. Eu vou dizer uma coisa. Cachorro consegue agarrar várias cadelas, mas nem por isso torna ele um, vamos dizer assim, um cachorro de guarda. Um cão de guarda. É, um Doberman, um cachorro de elite. Não pode ser um pulo. Pulo reprodutor, mas eu comprei. Então, tá. Deixa eu terminar aqui os seis. Na verdade, eu não sei nem quantos são. Eu vou contar aqui, vocês vão ver. Vê se vocês concordam comigo. É isso aí, deixa pra pular toda. Vamos lá, Alucard. Não é macho. Não é macho, é o caralho. Pra caralho. Não, é o macho da porra. Ainda nem anime. Todo mundo concorda comigo. Comente se você quiser aí. Concorda sim. Vamos lá. Alucard do Hellsing. Hell, macho pra porra. Hell, é esse que eu falei que fosse Castlevania. Não, pô. Alucard do Hellsing. Tô falando eu tô falando de anime. Castlevania é um do Alucard lá, é um joguinho lá. Enfim, tá. Veste da Stampede. Veste do nome do anime. Do Trigun. Ele é macho pra porra, apesar de ele ser atrapalhado, mas ele é foda. Se vocês não sabem, aquele bicho ele faz aquilo de propósito. Concordo, acho justo. Até agora tô sendo justo. Tá, pois é, então. Vamos lá. Terceiro, que eu todo mundo fala que o anime do Black Cat, o cara, aquele porra lá, como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome desses filha da Black puta. Cat? É, aquele lá que é o caçador de recompensa, ele é macho. Mas tem um personagem lá... mas tem um personagem lá que eu acho mais macho que ele, não sei se vocês já viram, que é um doido que tem uma porra de uma espada. Já viu? Pois é, aquele que é o macho. O afetado, né? Velho da cacete? Tem que ser afetado, né? Tem que ser afetado. Aí sim, enfim. Deixa eu ver se eu esqueci de um. Bota o carrinho. Tá. Outro macho. Como assim? Bota o carrinho. Tá. Outro macho. Vamos pegar aí Yu Hakusho. Todo mundo fala que o Rie é foda. Cara, mas bicho, o principal mais macho dos machos. Não é o Goku. Não é o Goku. Não é o Goku. Claro que não. Vegeta. Tá louco? Também não. Cara? Não, porra. Até macho. Ah, ele comeu uma mulher, e aí? Eu abumo, mano. Cara, mas... Você não comeu a Tite. O cara é 10 vezes mais forte que ele, mas ele tá lá xingando o cara, tá apanhando. Eu concordo contigo. Que nem uma criança que não gosta de ser contrariada. Só é grande diferença esse semana. É, mas... O cara tá fudido lá, é o pior da equipe. Sou príncipe do Sai. Tá, quem é a equipe? Quem é o macho de Yakusho? Fala aí, continua aí. Pois é, macho de Yakusho. Todo mundo fala que o Riei é o foda. Mas eu acho que o Kuwabara, que é um inútil, é muito verdade. Macho. Em macheza ninguém barra o Kuwabara. Por quê? Porque o cara, pô, ele só tem uma espada. E uma espada forte. Mas ele não tem os superpoderes supremos lá do Yusuke. Mas tá lá. Não tem o superpoder lá do Riei. E nem aquela porra, aquela transformação do esqueci o nome daquele gay. de rosa. Mas ele, pô, ele luta pra porra, ele não desiste não. Ele tá pegando porrada, tá apanhando pra caralho. É brasileiro. É brasileiro, esse é macho. Esse aí eu considero um macho foda. Porque é o Ash. A gente joga. Deixa eu dizer macho de anime. Tá vendo? Boa da Estrela do Norte, Kenshiro, não, não tem como. Ele não vai tem. Pegar só os personagens. O cara não chora, velho. O cara não chora, velho. O parceiro dele morre, beleza. Não, verdade, bicho, ele é foda, ó. Ele é muito foda, velho. Ele é, digamos. Ele é tão foda que, no, se tu for procurar no fórum do Jump Ultimate Star, ele é o jogador mais. Ele é o personagem mais jogado no Sério? Jogo. Mano, todo mundo que faz tem um goma dele lá no time, por quê? Porque ele é foda, velho. Ele é foda, velho. Ele macho, pode fazer. Ai, cai. Pô, de Naruto ninguém de é macho ali não. Não, de Naruto o único macho lá talvez seja a Sakura, cara, que eu... Não, pô. Não, pô. O Raikage é macho. Não, não, não, não, não, não. Filha da puta tá na tua, matar assim no braço dele, arranca essa porra aí, que eu tenho que voltar pra porrada. Cara, eu perdi o braço. Tá bom, o cara queimando... O cara tinha opção além de cortar o braço? Sim, mas o cara demonstrou... É sério? Uma dor ali. Cara, tá, o braço, pô, tá queimando o braço dele, tu acha que não tá doendo? É só cortar, meu amigo. Ele nem demonstra isso. Tá doendo! Cara, cara, porra, ele foi meter o um chute no saco, né? Ah, tu acha que esse teu foguinho vai me parar? Cara, eu aperto minha perna, mas tu morre. Cara, eu... Ele foi, cara, ele não parou. Sinceramente falando, eu... O Raikage é macho. Naruto, eu acho. Não tem um macho lá, cara. Raikage é macho. Antigamente, quando eu comecei a ver, pra mim o Kakashi era um fodão. Ah, depois que eu vi ele jogando bola aqui. Talvez o Pain. Por que o Pain? Ele fez uma coisa que ninguém teve coragem de fazer em nenhum momento da série. Ele entrou numa vila sozinho. E destruiu o Konoha. E quase matou todo mundo. Não, é verdade. É, ele matou tem todo um mundo. Tem um detalhe. Não era ele. Talvez. Era um, ou ele tava todo fudido. Era a fusão, mais ou menos, né? Com o corpo de um e a mente de outro. Tá bom. Então... Mas vamos já admitir, gente, que o Naruto é macho. Por quê? Porque o cara, Naruto todo macho. Mundo tem aquela frescura de chegar por Naruto macho, correndo atrás do namorado dele, Sasuke, já faz cinco temporadas. A gente eu já tô falou, falando em combate. Tu mesmo comentou lá atrás, o machê não tem nada a ver com a sexualidade. É, não tem nada a ver. A gente tá falando... Mas essa palavra é de macho, tem que ser macho. Sério, o cara é macho. Ele é macho. Tipo, ele tá lá todo fudido, mas ele não desiste. Mas ele não desiste. Os amigos dele. É, cara, quando o cara tem um demônio no corpo. Ele luta pra porra, bicho. Não é sério. Todo mundo quer negócio de ninja, de então se esconder, de usar poder. Ele não. Todo mundo escondido, ele chega na moral lá logo dando uma bicuda, apanhando pra porra. Mas... O cara, o Nervin tem 8 caudas e nem por isso ele... Chega chegando, tipo, ele vai estrategicamente. Ele chega cantando, pô. Às vezes... Ele vai estrategicamente. Não, o Naruto agora. Chega logo pela frente. Por isso que ele vai morrer. Pulando. E nem vai ser Hokage. É. Não, vai ser justo. Ele não vai ser Hokage. Que morra, eu não gosto daquela porra. Tu vê que anime nunca termina do jeito feliz de personagem. É, anime nunca mesmo. Anime tem que ser triste. O Luffy nunca vai achar o One Piece. O Ash nunca vai ser o melhor treinador de Pokémon. Naruto nunca vai ser como diz. Nunca vai ser o primeiro Hokage. Tá. Guts de Berserk. Alguém assistiu Berserk? Já. Ei. Berserk é anime pra macho filé. É. Se compara aquela porra. Inclusive, você já viu o filme? Já. Fodão, bicho. Muito bom. Porra, ele partindo o cara no meio. Ai, que cena linda. Ei, gente, eu não sou assassino, não. É porque eu gosto de coisa assim. Another time! Ele tem cara de psicopata. Uma escola bastarda, até eu. Não, é sério. Mas ele é macho, cara. Por outros atributos. Porque, cara, ele primeiro que ele lidera uma tropa. Pra fazer, o cara fazer isso tem que ser muito macho. Vai na linha de frente. Malandro. Linha de frente. Tipo, tá lá no bolo da batalha e ele é o cara que tá lá no meio. No meio da galera. É aquela coisa que eu mencionei, tipo, imortais. O cara lá tem um exército todo afrouxando. Ai! Correndo de medo que nem galinha. Batendo o escudo lá, pum, e falando pra moçada: Spartans! Somos imortais! Vamos fuder esse bando de filha da puta aí, pô, ele vai na frente! É foda, bicho, isso é muita machista. Isso é Esparta! Epic fail! É! Por isso que não combinou contigo, tem que ser macho pra falar essa frase, mano. This is Esparta! Tá bom. Macho ele é Chuck Norris, cara. Chuck Norris é um outro nível, mano. Mas Chuck Norris é um nível muito... Tá, porque ele, se ele realmente supremo, fosse um bonzão, ele estaria agora afetando... Não, é sério, ele é um nível muito... Ele é um nível muito supremo. Aí pode ter feito... Ele é um nível muito superior, ele. Acho justo. Cara, é sério. Macheza hoje em dia tá difícil. Vamos ver. Machesa. Não, vamos discutir a parada de macheza hoje em dia. Ah, no strat. Não. Hoje em dia. Só sobrou um mercenário. O que o pessoal tá definindo macho? Como que eles estão definindo macho hoje em dia? O Jacob. Vamos pegar, por exemplo, a mídia. O menino. Qual é o nome daquele cara? Depende. Antigamente, cara, tu olhava macho, 007. 007 é. Massa, um dos poucos machos. Não, ele é aquele cara do Fullmetal. Major Armstrong. Só que eu não vi o Fullmetal, desculpa. Cara, bicho agarra uma pedra que quando ele faz força a cabeça dele explode. Ele é a síntese do punho da Estrela do Norte. Achei! O maior macho de todos os tempos. Blanca. Não, também acertou. Também. O maior brasileiro macho. Bruce Lee! Porra! Quem já viu os filmes do Bruce Lee? Todos! Chuck Norris superou ele. Eu já. Não, ele ganhou do Chuck Norris. Eu sou fãzaço. É verdade! Não, ele não ganhou do Chuck Norris. Eles não terminaram de lutar. Eu não lembro desse filme. Chuck Norris já superou ele. Pois é, não. Mas eu não lembro direito desse filme. Eles lutaram, eles não pararam. Os dois não lutaram contra. Eles pararam de lutar e lutaram contra os caras. Não, o Bruce Lee lutou. Ele ganhou. Quebrou o pescoço do Chuck Norris. Não lembro disso. Aí ele ressuscitou e se tornou o outro Chuck Norris que ele libertou. Ele libertou o Chuck Norris do corpo dele. É, só pode. É por isso que o Chuck Norris é mestre. Ele se tornou aprendiz do Bruce Lee. Acho justo. Não, aí o mais engraçado é o seguinte: aí tem um filho dele, o Brandon Lee. Aí ele faz o Corvo. Vocês viram o Corvo, né? Primeiro filme do cara e o cara morre. É, acho justo. Vocês consideram o Corvo macho? Cara, o Corvo é um afetado do caralho. Não, pô. Mas tem que contar. Não interessa se é afetado, pô. Mesmo tu sendo afetado, às vezes tu tem que ser afetado do caralho, emo. Emo, já começa por aí. Chorando. Ah, mataram a minha esposa. Tipo assim, tu olha macho de verdade. Mel Gibson em coração valente. Porra, verdade. Em coração valente. Cara, mataram a mulher dele e não fica chorando. Ele crava espada nos caras que mataram, pronto. Fim de conversa, bola pra frente. Aquele seria do Hércules. Ah, você é aquele que é um cara bombadão? Ah, não. O Kevin Sorbo. Aquele Hércules era macho. Ele é um macho, sim. É isso aí. Aqueles efeitos especiais que eu conheci. Aquela Xena era macho, bicho. Pô, bicho, mas a Xena... ela é um macho, um exemplo de macho mulher fodão, bicho. Ela é muito gostosa. Eita, pra... Também. Isso daí. Caralho. Desculpa aí, amor. Desculpa aí, amor. Ela tá vendo, ouvindo o podcast. Ela tá vendo o podcast. É, ela tá vendo. Ela tem poder especial de enxergar som. É que ela é louca. Enfim! Metade do nosso pouco público já vai dar de mulheres. É, puta merda, já vazar. Foi, já é. Cara, eu lembrei, agora eu fui lá, né? Essa semana na sala, né? O professor difícil escolher a loirinha da sala pra fazer a conta. Ela é gostosa? Cara, escolheu ela pra fazer a conta no quadro. Pra quê, bicho? Olha aquela tinha de saco dela. Que ela, o cabelo dela não é louro original, né? Aí na hora que ela tava fazendo conta, aí eu pensei, olha ali, ó. Tá vendo ali? Tá ficando preto no meio. Tá ficando inteligente. Olha a fumacinha saindo. Ela tá conseguindo, cara, não acredito. Ela vai voltar a ter cabelo preto. Vixe, ela ficou muito puta. Acho justo. Ainda errou. É porque isso daí. Ah, então a tintura penetrou na mente dela. É, foi. Enfim, vamos lá. Macho, vamos ver. Quem que tá faltando? A gente já falou de macho de filme. O Tony. Macho de série? Tommy. De série? Ah, é. Tommy. Que Tommy? Quem é Tommy? O Ranger Verde. Ah, só porque ele parou. Ele foi três Ranger, três cores diferentes e tem o seu próprio Megazord. Quem é mais foda do que ele? É, devia me impressionar por isso. De alguma forma, galera. Gente, a gente já falou disso. Já concluímos que Power Ranger, Folding Zord, essas criaturas. E Gozei Megazord são. Tá chegando, galera. Escreva o que eu tô falando. 2013, se a gente sobreviver, vamos ver. Se não acontecer o apocalipse zumbi, que foi tão perfeito. Sinceramente, quem disser que Harry Potter é macho, não concordo. Tá, caramba. Cara, foi tudo que tocou no assunto, cara. O Hagrid, só pode ser. Só o Hagrid morreu. Ninguém mais. O Hagrid morreu. Não, o Hagrid é o único macho que morreu o assunto. Não tem, cara. Olha. Ele é grandão, ele é um goleiro, ele tem barba. Uma bicho, barba. Vamos entender uma o seguinte. Uma barba de respeito. Vamos entender o seguinte, tá? A gente quer falar de feiticeiro macho. Eu tenho um feiticeiro macho aqui pra mencionar. Eu esqueci o nome dele. E esqueci o... Não, ele é de um anime. Do Fable. Ele é de um anime. É um feiticeiro baixo. Não, ele é de um anime. O Lubeck, o Dark Knight me passou esse anime. Aquele carinha lá do Caverna do Dragão. É... Dark Schneider. Não, pois é, é o... Como é que é o nome do anime? Bastard. Bastard. Olha, você vê o feiticeiro do Harry Potter, tá? Feiticeiro, todo mundo fala. Feiticeiro não é macho, ele usa magia. Assiste. Bastard. Bastard. Tu vai ver o que é feiticeiro macho. Macho mesmo, bicho. Pra se transformar num feiticeiro doido, ele tem que praticamente comer a mulher lá. Acho justo. Então, bicho, aquilo que é um feiticeiro... O clássico ritual de magia negra. Não, aquilo é um feiticeiro bacana, inspirador. Não, não é inspirador não que eu vá fazer magia negra. Então, vamos lá. Enfim, moçada, vamos continuar com machezas. A gente tava falando de seriado. Vou falar de um agora. The Walking Dead. Tá aí atualmente. É. O Japinha lá é mais... Não. O Japinha é um cacete. O Cal. Ele morre, aquela porra. O Japinha morre? Não, não, não, vamos parar de spoiler. Não, tô falando do pra quem já leu o... Daqui o Marco, Mustafa, de Cadillac e Dinossauro. Como é que é? Mustafa aqui, do Cadillac e Dinossauro. Ah, tá. Pois é, no seriado, o The Walking Dead. Quem que vocês acham mais do daquele lá? Daryl, todo mundo fala. Aquele do da besta, que usa uma arma de flecha. Ah, o Daryl é o Caipira Chemos. Mas Caipira Chemos. Inspiração do Dark Horse. Tá falando dele? É Pirachim. Mas assim, aquele curuminho, velho. Aquele curuminho, qual? O moleque passou a primeira e a segunda temporada sendo moleque. Sendo. Não, ele é um moleque. A terceira temporada ele tá tão foda. Que ele quer comer a filha do. É! Velho lá. Sério, bicho. Tá aí, ó. Isso é que é se transformar. Entendeu? Eu acho que ele assistiu o anime que vocês assistem, como é que é o nome dele? Estrela do Norte. É, ele botou, o pai dele botou ele pra assistir. Só tem isso pra assistir no Apocalipse. É só isso mesmo, porque no pai o cara não vai assistir no Apocalipse. É um manual de sobrevivência. Aliás, é baseado nele que vai ser nosso manual de sobrevivência. É. Futuramente. Olha o Dark Horse ali no jogo. Vai te catar. Igualzinho. O que vocês acham que tá faltando? Sobre mim. Não. Porque essa geração emo. Então falta. Essa geração emo, agora sim, tô falando sobre ti. Essa geração emo, o que falta nele? Pra... Cara, na nossa geração. Não é geração emo. É geração emo. Porque não é. Vamos ser sinceros. Eu vejo uns caras que não precisam nem ser emo. Com todo respeito aí. É. Aos roqueiros. O quê? O quê? É, que querem inventar de fazer fusão entre emo e roqueiro, falando que a porra de gótico. Você tá mesmo universitário? Não, gótico. Peraí, tem um dinossauro. Eu tô lutando com um dinossauro. Se pinta, é. Eu sou macho, hein? Vem o corvo. Tô lutando com dinossauro. Vocês estão jogando o quê? Vocês estão jogando o quê, velho? Cadillac e dinossauro. Que isso? É clássico? Isso é macho. É, olha esse aí. Jogo aqui é macho. É, esse aqui é... Por que o meu não faz mal? Porque o teu não é macho, tipo assim. Vou jogar de macho aqui, vamos. Sim, continue. Tá vendo? Você tá vendo? Vamos lá, então. Esses caras que querem, sabe, que querem ficar mudando de modinha. Você já não tem esses caras que querem ficar mudando de modinha? Eu esqueci o nome que fala, minha esposa uma vez falou. Aquele que ele vai de acordo com a moda. Se a moda é ser roqueiro, vira roqueiro. Se a moda é ser emo, vira emo. Caralho, bicho, não tem uma personalidade definida. Ainda tá na moda dentro da guerra. O que é isso? Rosca. É, se a moda queimar rosca. Ele vira São Paulo. Então... Randall. Com todo respeito ao Randall. Então, velho. Eu não sei nem onde eu quero chegar. Na verdade, o que eu quero perguntar é o seguinte. Por que tem aí a moda macho? Por que não tem uma moda macho? Vamos ser todo mundo macho? Aquela moda tipo... Porque depende do macho. Por exemplo, se tem um macho, aquele... Bater na esposa e tal. Aquele, e tem aquele macho, porque... Ser macho, cara, foi muito, vamos dizer assim, distorcido. Nos anos 80, tinha dois tipos de macho. O brucutu, o cara fodão no badão, que resolvia tudo no braço. E o cara fodão que, como posso dizer, que... O cara fodão que era o punk, que era outro tipo de macho. Como assim? Punk, aquele punk, aqueles punkzão dos anos 80, você lembra? Ah, aqueles que destruíam shopping? É, escrotizavam. Headbangs. É, headbangs, estilo... Headbangs. Lembra do Loucademia de Polícia? Cara, Loucademia de Polícia é massa. Aqueles punk que escrotizavam os galerosos, por assim dizer. É. Pois é, os galerosos antigamente eram os punk. Aí hoje em dia, ah, sou macho e tal, beleza. Aí tu não pode ser hétero, porque vai estar ofendendo alguém, vai estar ofendendo, ah, não sei o quê. E o pior, a gente não pode falar disso, né? É, não pode falar disso. A gente tem que respeitar isso. Não, a gente tem que respeitar, beleza, só que eles respeitam a minha macho. Cara, eu não consigo respeitar uma coisa que fogem a... Enfim, a gente vamos mencionar macho. Outra coisa, antes de terminar, a gente não tem nada contra gays, só que... É o nosso anfitrião comum sexual. É isso aí, da, o Mr. Bia está com prova aqui viva disso, que estamos abertos a uma boa convivência com o Randall. O que estamos querendo dizer é, nós não temos nada contra, mas vocês não podem querer que a gente faça... Como eu sempre digo, eu fico calado, mas por favor, meu amigo, eu fico calado. Ele fala depois que ele quer calar a boca, esse infeliz. Enfim, vamos pra pergunta final fodona. Aí, a explodiu. Pergunta final fodona. Eu não sei. Se você visse o Chuck Norris, tá aí, boa pergunta. Se você visse o Chuck Norris, o que você faria? Parceiro! Parceiro! Aí ele apertava minha mão. Não, quer ser macho, fica na frente do Chuck Norris e encara ele de frente, cara. Né? Na boa. Como se fosse fácil. Enfim, galera. Se você tem alguma opinião em relação a personagens machos, eu acho que faltou muita coisa a gente falar, né? É, a gente fala na próxima. Mas a gente fala na próxima. Tipo, quando se trata de desenhos, de... Porra, esqueci, de filmes, séries. Comente aí com a gente. Fale aí, mencione se a gente esqueceu de algum. Pode falar aí que a gente está aberto. É, a gente deixa. A gente está aberto, não. A opinião. O UFC está aberto. Você não deixa eu terminar a minha frase. Esse aqui é o problema. Nós estamos... Vai ter ego isso aí. É. Enfim, galera, é isso aí, estamos terminando esse podcast. Yeah. E prometo a vocês que no próximo podcast eu vou calar minha boca. Não. A gente tá até sendo bonzinho com ele, ninguém tá interrompendo ele. É, pra vocês verem como a gente aceita as opiniões que ele é. O canal nem tá aqui, nem o Rando. É, né? Aqui quem fala é o UFC, aí temos o Dark Rod. Temos aí o Lúcio, o Bola 8, e temos o Mr. B representando o que nós estamos falando. E terminamos aí, galera. Não esqueça de compartilhar e não esqueça de assistir, acessar o nosso blog, acessar a nossa página do Facebook. Aí, vocês já estão acessando a porta. A gente tem que comer comida quente, então. Olha, tá chegando inverno aqui no Amazonas, a gente tem que se aquecer. Assista nossos vídeos e compre um pouco do meu filho. Senão a gente vai ter que ir em manada pro sul. É, senão a gente vai ter que comer a própria perna. Enfim, muito obrigado, galera. O Lúcio Polar vai virar o jantar do Natal. Ah, não, ele vai ir. Ele hiberna. Aí a gente pega ele. Então. É isso aí, galera. Obrigado por assistir esse podcast. Valeu, até. Assistir?